para loucos, isto é só para loucos. Caretas não, só para loucos, isto é só para loucos. Ah, colhendo cogumelos na varanda de cristal, avenida paralela toma forma de aspirar. Colhendo cogumelos pra fazer um chá legal, fica muito louco curtindo um visual. Só para loucos, isto é só para louco. Caretas não, só para loucos, isto é só para os raros. Só bestalhado, nunca vi nada igual. O banheiro era o refúgio, é canto espiritual. Lá em cima, no instante, eu guardava livros raros. Em cima da mesa, perto do vaso, colhendo sempre flores no espaço do universo. Espinhos do destino fazem parte dos meus versos. Só para loucos, isto é só para louco. Caretas não, só para loucos, isto é só para louco. Ah, avenida paralela toma forma de aspiral. Colhendo cogumelos pra fazer um chá legal, fica muito louco curtindo o visual. Só para loucos, isto é só para louco. Caretas não, só para loucos, isto é só para louco. Confesso abestalhado, nunca vi nada igual. O banheiro era um refúgio, recanto espiritual. Lá em cima, no instante, eu guardava livros raros. Em cima da mesa, perto do vaso, colhendo sempre flores no espaço do universo. Espinho do destino fazem parte dos meus versos. Só para louco, isto é só para louco. Caretas não, só para loucos, isto é só para louco. Oh.